Sextou na Lapa, sexta-feira, a partir das 16h, direto da Estação da Lapa. Quer mudar de vida? Siga a Ia da Sorte, compre seu título e concorra a 4 T-Cross, um em cada prêmio. Os estudantes da Bahia arrasaram em 2024. Fala aí, juventudes! Olá, meu nome é Guilherme e eu estou aqui propondo uma solução gamificada para informar sobre o uso de telas. Meu nome é Marjorie e o meu projeto é sobre trançado com ancestralidade e tradição. Veja tudo isso e muito mais no Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação, de 17 a 19 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Partiu! Bahia, governo presente. É educação pra gente! Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi, tem pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Sete horas 33 minutos na Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bate bola na Sociedade. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. SociedadeOnline.com. Começou mais linda aí, você entende pra caramba de futebol sempre. De volta com esse bate-bola especial aqui no Largo Terreiro de Jesus, com muitas famílias aqui circulando, né? Contemplando esse momento, esse período natalino, né? Final de ano, momento de reflexões, de emanar todo esse amor, né? Daquele que foi, talvez não, sem dúvida alguma, o mensageiro mais importante dos últimos 2024 anos da nossa humanidade, né? E aqui tá muito bonito, a Prefeitura de Salvador fazendo um trabalho fantástico, né? Esse trabalho de ornamentação aqui, além de toda a segurança, além de toda a estrutura, né? A gente tem visto aqui realmente um largo belíssimo, um evento maravilhoso. Salvador nasceu para brilhar, né? E essa época do ano ela brilha ainda mais. Dezembro é especial porque tem a luz do Natal. E no Centro Histórico tem projeção mapeada, túnel iluminado, iluminação cênica, árvore iluminada, presépio natalino e a casa do Papai Noel. Tá tudo lindo aqui, viu, gente? Também tem parada natalina, sacadas musicais com corais infantis e circuito dos presépios. Além disso, você pode se encantar com as decorações natalinas do Dique do Tororó, na Liberdade, na Ribeira, em Cajazeiras e com iluminação especial das principais avenidas da capital. Salvador, cidade natal do Brasil. Centro Histórico, de 9 de dezembro a 6 de janeiro. Consulte a programação no site natal.salvador.ba.gov.br. Realização Prefeitura de Salvador. Mandei as fotos aqui, alguns vídeos, né, pra minha querida Rafinha, minha esposa Rafaela Calilpe, e ela ficou encantada, né? Primeira coisa que falou foi: a gente vai ter que levar Luquinhas, e logicamente vou trazer meu pequeno pra cá. Bom, nesse momento estamos aqui com o diretor da CEMOP, Alisson Carvalho, está aqui no estúdio móvel da Rádio Sociedade. Seja muito bem-vindo a essa programação, Alisson, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Fábio.